tá? Sem problema nenhum. E o bastidor, o pessoal vai ficar na curiosidade, saber veja lá de cair. Estão circulando irregularmente. O sindicato conseguiu... Rima la música e poi le parole. Do Rio de Janeiro, Marina Viana. Para agilizar... Estão funcionando das 9 da noite. O ju... Rio você já conhece. Frigideira e companhia. E ela gosta de levar um chute. Dez mais do Alô Rio. Oferecimento onde comprar é ganhar. É pentecostal, tem uma outra. Às 10 mais do Alô Rio. Do Alô Rio. Pra você e a partir de agora voltam as 10.